Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma emissão do Aquecimento Verbal. Está no ar os 28 minutos mais verdes da rádio. Boa tarde! Olá, pessoal. Tudo bem? O Carlos não fez o trabalho de casa e ainda está a preparar o texto dele. Mas não há provas, não há provas disso. Detonou agora. Ninguém está a ver nada. Ninguém está a ver nada. Na gravação. Olha. Portanto, vá, despacha lá isso. Uma partidazinha. Despacha lá isso, que isso é a seguir. Não perca o próximo episódio, porque... Carlos, eu brincava-me. Dragon Ball está fortíssimo agora. Dragon Ball está fortíssimo, é verdade. Mas a verdade é que... É sempre complicado quando gravamos as emissões no princípio da semana. É verdade. Mas, vez, agora tem sido regular. Mas, de qualquer forma, eu estou a brincar. E tenho a acrescentar que já estive a ouvir as emissões e já existe muito material de qualidade para fazer mais uns bloopers. Oh, meu Deus! Ah, não duvido, não duvido. Pá, é uma fábrica de bloopers. Eu acho que a cada 5 emissões dava para haver bloopers. Há ali sempre umas pérolas que são realmente imperdíveis. Mas pronto, Hugo Bell, Laura Felice e Carlos Sanches para mais uma emissão. E esta semana vamos começar pelas senhoras. Laura. Olá. Traz-nos também uma notícia relacionada esta semana com biodiversidade. Não é uma boa notícia, infelizmente, mas... É, mas não seja, não deixe spoilers. Não. Vamos começar isto com uma coisa má, não é? Já sei que vamos começar isto com uma coisa Carlos, má. É a vida atualmente, lamento. Quando puder eu dou uma notícia boa, tá? Ok. É o que há, né? É o que há. É o que temos para hoje. Sim. Então, a notícia que eu vos trago, podem lê-la em vários sítios dos meios de comunicação. Eu pessoalmente estive a ler a notícia dada pelo The Guardian dia 8 de dezembro e pelo Público Online P3 dia 9 de dezembro, que é: as girafas sofrem uma extinção silenciosa. Oh, meu Deus. Silencioso porquê? Não temos ouvido falar disso. Com calma, Carlos. Okay. Sim, muita calminha nesta hora. Quer dizer, um acelera-me, o outro tem calma. Eu não tenho como culpa é que se ele acelerou. Hoje estou muito calmo. Tu és o médio. Tu és a terceira mudança. Teaser, pá. A gente tem que fazer. Enfim, bom, o que eu vos tenho a dizer, estamos preparados para esta notícia? Vamos Sim, embora então, talvez. Mesmo que não estejas, vamos, Carlos. Sim. Então, desde 1985, a população de girafas decresceu cerca de 40%. Fogo. São 30 anos decorridos apenas e um decréscimo abrupto da população do animal mais alto do mundo. Pelo menos com o maior pescoço. Mas é o mais alto também. Ah, quem não tenha pescoço. E não estou a falar de ninguém neste Voltando estúdio. Voltando à notícia. Este decréscimo é o motivo para que a espécie esteja agora incluída na lista vermelha de espécies ameaçadas da UICN, União Internacional para a Conservação da Natureza. Obrigado. E está classificada como espécie vulnerável. Em números estimados, em 1985, a população estaria entre os 152 e os 163 mil indivíduos e neste momento encontra-se com apenas 98 mil indivíduos. Em todo o planeta? Em todo o planeta. 98 mil girafas, amigos. E são para aí... Há estádios de futebol que levam mais de 98 mil pessoas. Sim. Imagina girafas num estádio... Está bem que uma pessoa... Carlos, é para ter uma ideia. Eu nem disse nomes de estádios. Mas foi um bom exemplo. Mas foi um bom exemplo. A então podemos então... Gira a volta de futebol. Ok, que enquanto uma tu pessoa... Isso, as pessoas entendem. Uma Sim. pessoa não ocupa o mesmo espaço que uma girafa. Mas pronto, certo. Em termos estádios, consideráveis. Não, mas sim, mas uma boa 98 analogia mil... porque infelizmente na sociedade funciona assim. 98 mil é grave. Então, tenho-vos a dizer que os motivos principais apontados para a queda no número de espécimes são a caça ilegal, ora lá está ela. Os poachers, não é? Os costumes. E a expansão de terras cultivadas na África. Ok. Estes são os dois grandes motivos apontados. Uhum. Então, vamos lembrar que há uma crescente população humana na África e isso tem levado à expansão de terras dedicadas ao cultivo de alimento. Assim, há uma perda de habitat de várias espécies. Girafas, nós temos falado muito de animais de savana, principalmente. É verdade, sim. Para além disso, em países como, por exemplo, o Sudão do Sul, devido à guerra civil, as girafas são mortas para consumo humano. Lembram-se de eu trazer também já aqui uma notícia de consumo de carnes de animais exóticas. Selvagens. Exatamente. Umas porque eram exóticas e outras porque era necessidade das populações. Da limitação. As girafas aqui também são apontadas como sendo um recurso a que a população recorre em zonas de conflito. Pois. Então, a notícia do The Guardian, neste caso a parte que estava no The Guardian, referente a este tema, mostra um gráfico em que fica visível a queda também do número de rinocerontes e de leões africanos, também para cerca de metade do que existia nos anos 80. Epa. Isto é grave, amigos, é bastante grave. Já aqui trouxemos várias vezes, quer que tenha sido por ti, quer pela Vera, falámos desses nichos de vida selvagem. Sim. Tenho-vos a dizer que um especialista na espécie de girafas. Um especialista de girafas, o senhor Julian Fennessy, destaca que o facto de serem avistadas girafas em zoos, safaris e nos meios de comunicação leva a uma extinção silenciosa da espécie, e aqui está o motivo, Carlos, e a um desconhecimento do número decrescente da sua população mundial. Portanto, como nós vemos girafas em todo o lado, perto de nós, entre aspas, não é? Imagens, pelo menos, achamos que não está a acontecer nada e que elas vivem felizes. O que é falso. E que acaba por ser um pouco, eu lembrei-me agora do exemplo do marketing. Não é aquela história do vamos imaginar que as vaquinhas e os porcos e os animais que nós consumimos, quem come carne, estão todos livres na quinta e não sei o quê, comer. Isso só... Isso já lá vai. Exato. Esses tempos já lá vão. Pronto, mas as pessoas imaginam isso, percebes? Sim, acredito, e a caça é aquela justificação entre aspas, é aquela causa de decréscimo de animais que surge sempre. Sim. Porque é que alguém quer caçar que uma girafa? Que é posta em cima da mesa, sim. Que é posta em cima da mesa. É assim, mas se tu pensares, e aliás, houve um comentário do diretor da Lista Vermelha, a agência Reuters, que ele fala de o facto das pessoas competirem neste momento por recursos que são cada vez mais escassos, estamos a falar de uma África subsaariana, eles têm de recorrer ao que têm, não é? Pois. O problema é, como nós falámos na outra notícia da outra vez, é quando não o fazem por necessidade, fazem por lucro. Pois, exato. Tenho-vos a dizer, e daí eu só estar a falar em África, as girafas são uma espécie selvagem do continente africano, só existem no continente africano, selvagem, okay. Em modo selvagem, okay. Sendo que já foram extintas em 7 países. Dá que pensar, pois, né? Pois é. Como aquela questão do pangolim que nós falámos aqui, exato. Que era o animal que mais consumido por causa sim, era o que sofria mais tráfico ilegal. Exatamente. Que são questões que nós não pensamos assim de repente, não é? E depois vai-se a ver e temos isto. Eu acho que nós lidamos muito com a história da distância. Sabes, não está ao pé de nós, não precisamos daquela carne para sobreviver. Acho que não sente, não é? Então, é um pouco isso. É, não tens necessidade, então não queres saber. A maioria das pessoas, sim, o ser humano, é verdade, o egoísmo é natural funciona assim. Quero deixar em nota que são cerca de 85 mil o número de espécies que são avaliadas pela Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, e a revisão que foi feita agora atualmente revela novas espécies ameaçadas e, infelizmente, em menor quantidade, espécies que diminuíram o seu grau de vulnerabilidade. Portanto, que já não estão tão mal assim. Estão suscetíveis a estarem mal. E não são tão suscetíveis. Exatamente, Carlos, obrigada. Assim são poucas, não é? Quero também referir que não são só espécies de animais que estão nessa lista, porque nós estamos a falar de animais, mas essa lista abrange espécies de todo o tipo. Animal, vegetal, etc. E que, por exemplo, nesta nova atualização, a organização descobriu que 5 espécies selvagens de manga também correm risco de se extinguir. No fundo, os animais estão tramados. Cuidado aí. Os animais, os que comem os animais e os que comem as plantas. E os que comem as plantas, que comem os animais. No fundo, estamos todos tramados. São comidos por não sei quem. É grave. Olha, nós somos animais, hein? Calma, nós somos animais. É grave. Nós somos animais. É grave. E isto tudo, eu não sei se vem na onda, mas já começamos a reparar que temos notícias cada vez mais sobre está em via extinção, e vai corroborar a notícia de em 2020 60% das espécies selvagens se extinguirem. É assustador, especialmente porque falta muito pouco tempo para 2020. Exato. Lamento trazer uma notícia tão má hoje, mas... Menos de 4 anos. Pois é, ora, não acho que... Acho que devias ser castigada. Não, estou a brincar. Estou a brincar. A culpa não é tua. Eu não como girafa. É os assuntos que estão na ordem do dia e é importante nós difundirmos sempre este tipo de mensagens para alertar as pessoas que possam estar ligeiramente mais desatentas. Exato. A este tipo de questão. Carlos, exato, amigo, o povo está contigo? O povo. Está na hora de falares. Na tua notícia norte-americana, temos duas notícias norte-americanas. Um bocado comum, né, essa entrada agora. Foi, não foi? Carlos amigo, o povo está contigo. Isto fez-me lembrar Manifes. Manifes. Completamente. É assim, vocês sabem que eu estou semana... Não, digo semana após semana, mas volta e meia dou na cabeça porque não gosto nada dos pontos de vista americano e aquela fantochada toda que eles fazem, não sei o quê, mas eu desta vez trago aqui uma coisa menos má. Ok. Ui! Menos má. Okay. Vamos então a isso. Ora bem, por acaso também é uma notícia que eu vi no The Guardian, na parte do ambiente. É uma notícia de 13 de dezembro, portanto, quando ouvirem isto, pensem que isto é dia 13. A partir de hoje foi posto em funcionamento um parque offshore, uma plataforma de energia renovável, ou seja, offshore. Uhum. Estamos a falar de turbinas aerogeradoras, ok, pessoal? Os Estados Unidos avançam, dão um passo muito importante no avanço de energia renovável. Com os primeiros aerogeradores offshore entraram em funcionamento hoje. Uhum. É assim, para nós, e para mim, eu falo agora um pouco, vou puxar isto um pouco à minha sardinha. Isto para mim é um pouco risório, não é? Quer dizer, há anos, décadas que nós já usamos aqui na Europa energia eólica em modo offshore, que é muito mais fiável do ponto de vista fornecimento de vento interruptamente. Exato. A gente esquece que o vento não está sempre lá e na componente offshore é muito mais eficiente do ponto de vista energético, na medida em que o vento sopra muito mais constantemente do que em terra. Lembrando que offshore não é em terra, é no mar. No mar, obrigado, sim. Mas lá está, para nós este conceito, esta forma de armazenamento ou de geração de energia, se assim quiserem dizer, não é? Na Europa já está implementado há muito mais tempo e é ridículo que só agora os Estados Unidos comecem... Ele está uma boa notícia, mas é acabar, estás a perceber? Tipo, a mandá-los abaixo. Não deixa de ser surpreendido atraso, entre aspas, dos Estados Unidos às energias renováveis. Eles não são os mais avançados em tudo? Então, não estou a perceber. Continua, não, mas a questão é, e isto é importante falarmos porquê, porque foi um passo importante dado, Laura. Isto, é verdade. Como isto é um processo pioneiro, tem muita importância. Porque se isto funcionar, está dado o mote que porque é que se isto funcionou, que os outros não vão funcionar. Exato, exatamente. Não é? É uma prova. É uma prova, exato. E hoje é um em dia facto, é tão, nem é uma prova, é um é facto. Tão ou mais importante provar o sucesso como o insucesso. Não é? Nós aprendemos muitas vezes a provar pelo absurdo e provar as coisas que não funcionam, mas provar o sucesso é tão ou muito mais importante hoje em dia por causa disso. É verdade. Esta notícia do Guardian diz respeito à instalação e entrada em funcionamento de 5 turbinas na costa do estado de Rhode Island, com um output de 30 megawatts. 30 megawatts não é nada, né, gente? Pronto, a gente sabe. Sim. É por isso que eu queria começar por aí. O suficiente para fornecer, no entanto, energia a cerca de 17 mil casas. Ok. Já é qualquer coisa. É um pontapé. Já é qualquer coisa. É um pontapé de saída, fazendo a analogia do futebol, interessante. Apesar de ser um projeto pequeno, denominado Block Island, procurem, projeto Block Island, Wind Offshore, estado de Rhode Island, é muito importante. Teve um investimento de cerca de 300 mil... US dollars, dólares americanos. E foi desenvolvido por uma empresa chamada Deep Wind, que ia fazer a transição para Deep Water, mas não, é Deep Wind desta vez. Ok. Já houve anteriormente a este um projeto de 468 megawatts chamado Cape Wind, mas foi afastado por residentes no estado de Massachusetts. E vocês perguntam, foi afastado porquê? Porque os residentes protestaram porque as turbinas iriam perturbar a sua vista. A vista, okay, ou seja, impactar no landscape, a vista que as pessoas têm para o mar, não é? E este projeto não avançou. O que é que está a favor deste projeto? Este projeto no estado de Rhode Island é também aquilo que está contra, não é? Por ser um projeto pequeno, ou seja, não produz tanta energia, mas também não afeta tanto, não tem tanto impacto visual no meio ambiente ou no mar, não é? Sim. Isso, quer queiramos, quer não, é uma faca dois gumes. Pronto. O curioso é que estas coisas tanto dão para o lado mau como para o lado bom. Portanto, o que era mau para uns torna-se bom para outros. Portanto, não podem argumentar agora que está a impactar na vista, certo? Pois, exato. O estado de Rhode Island tem mostrado muito mais suporte nesse aspecto em comparação com o estado de Massachusetts, naquele exemplo do estado... Só mais uma vez Massachusetts. Eu disse mal? Não. Estou a brincar contigo, okay. Carlos. Era só para dizer outra vez. Isto levanta aqui uma questão muito importante, que eu acho que já falámos aqui várias vezes também, mas é importante e é bom é bom ver que os Estados Unidos estão a acordar para isto, que é o facto de a indústria de energia eólica na Europa é uma indústria muito mais madura. Uma indústria que já existe há muito mais tempo. Sim, portanto, sim. É possível produzir energia a um custo muito mais baixo. Exato. Ou seja, energia renovável, eólica, a um custo muito mais baixo do que nos Estados Unidos. Vai ser, em que a indústria, exatamente. Em que neste momento a indústria ainda não está, não atinge um estado de grande maturação, ou seja, o custo de desenvolvimento e implementação destes projetos de energia eólica vai permitir fornecer energia a um custo superior ainda. Ainda sim, não está ao ponto de competir com uma central termoelétrica a gás natural ou a carvão, por exemplo, em que temos um custo energético muito mais reduzido. Sim, é verdade, mas são as leis naturais do mercado, quer dizer, da competição do mercado. Lá está. Hão de chegar lá, mas hão de ver as vantagens, lá está. E por isso é que eu quis trazer isto, porque há vários projetos já em vista, agora entra aqui a sombra do lado negro da força, não entra aqui o lado... Não vamos falar, é cor de laranja, o lado de cor de laranja da força. Agora o lado de cor de laranja, na hora de meter aí o lado de cor de laranja. É, sabes porquê? Porque a administração que vai entrar agora em vigor do Mr. Trump pode pôr em causa tudo isto, porque há inclusive projetos megalómanos, obrigado Laura, que sabes passar do American para o português. North American. É complicado. Do americano. Há projetos na ordem dos 765 megawatts, por exemplo, em offshore previstos para a Califórnia. O que tu estavas a falar era de 30? Era 30 megawatts. 30 para 700, para 700, para 765, vejam bem. E lá está, na Califórnia. Mas isto tudo... Mais de 200 vezes. Isto tudo maior. Depende do quê? Depende do apoio federal. Pois. Isto depende de taxas federais americanas. Pois. Para quê? Para contrabalançar estes custos energéticos. Porque para a eólica ser competitiva a nível do mercado energético, tem que ser competitiva a nível dos preços de energia que é vendida das centrais. Tem sido a grande questão a nível do ambiente, e não tu é? Só consegues isso fornecendo taxas à indústria eólica, renovável, digamos assim, para poder competir. Aquilo, já se falou, por exemplo, da taxa de carbono. Exatamente, estamos sempre a falar disso. E agora, pensei que eu estava a dizer isto, com a entrada desta nova. Administração, não é? Tu vais dar uma ideia sobre isso também. Vou. Com a entrada desta administração, isto fica tudo em águas de bacalhau, porque isto vai para a frente, isto não vai para a frente, se isto não for para a frente, como é que é? O projeto não vai avançar. Pois. Olha, eu sou sincero, eu acredito que um dia as empresas, mesmo aquelas mais ligadas à exploração dos combustíveis fósseis, vão acabar por virar para as energias renováveis, porque vai ser onde está o investimento. E é onde vai estar o dinheiro. E eles querem fazer dinheiro, não é? O que resta saber é que consequências e o que é que vamos ter que sofrer até lá chegar. Vai ser mudança tardia, exatamente. Porque vai ser até, não tenho dúvidas que será provavelmente até a última gota de petróleo. Mas, gente, já se assistiu isto noutros setores. As próprias empresas que produzem combustíveis fósseis e que extraem isso tudo podem inverter a coisa. Eles que têm o poder nas mãos, se fossem eles agora a dar o mote e a fazer esta mudança, eles iam continuar à frente de todas as outras empresas que estão a investir. Aí, o problema está aí. É uma não coisa, queres perder tipo, o poder e fazer isso é uma mudança com um risco muito elevado. Mas eles não perdem poder e isso já aconteceu noutros então setores. Então vai lá explicar isso. Vai lá explicar como isso. Como é que tu tinhas uma indústria do tabaco, por exemplo, e de repente há o que há em relação ao consumo de tabaco, sim, não é? Sim, descobriu-se todas as consequências. De alguma maneira, as pessoas que estavam a gerir aquelas indústrias tiveram de sobreviver ao que aconteceu. Se nós já temos estes exemplos ao longo da história, eu não percebo, juro sinceramente, mas porque eu, é assim, sem mundo não, não têm há essa petróleo. As pessoas que estão lá à frente não têm esse discernimento que a nossa geração não, tem. Não, eles agora. Têm é muito então, dinheiro então, e pensam assim, eu já vivem não vou estar paradigma, cá. Exato, vivem num paradigma diferente, vivem com premissas diferentes e acho que é por aí, sabes? Que não Evita-me, há esta mudança. Desculpa, mas eu não consigo ficar não, normal tudo bem, com claro. Isto. Quer dizer, é um só quem for nicho completamente amorfo é que consegue ficar normal em relação a estas questões. Um nicho pequenino de pessoas contra o resto do mundo, tipo... Ai. Calma, Laura, tem calma. Hugo, queres... Respira. Queres continuar estes temas pronto, americanos? É assim, a notícia era boa, mas já estamos cá, como já estamos cá em baixo, Porque trouxemos a notícia. Vamos mais para baixo ainda. Mais para baixo, vamos um bocadinho mais mas para baixo. Mas espera aí, a notícia foi boa. A notícia é, não, mas eu é boa dizer, da semana. A notícia foi boa. É a boa da semana e acho ótimo e que isso dê muito dinheiro, que é para eles que é... tirarem a pancada, desculpem a expressão, mas alegadamente tirarem a pancada dos combustíveis fósseis. Alegadamente, tudo bem. Mas o futuro não, só Deus não parece ser... Lá. Só Deus pertence e não parece ser muito risonho. Estão editados agora. Donald Trump convidou o Procurador-Geral do Estado de Oklahoma, o Sr. Scott Pruitt, para liderar a EPA. Quem não sabe, é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a Environmental Protection Agency. Mas tens de dar com a esta escolha foi mal recebida por cientistas e especialistas em ambiente. Porquê? Porquê? Que, qual é o problema com o Sr. Why? Scott Pruitt? Quem ora, eu? É que este senhor, enquanto... como eu já disse, Procurador-Geral de Oklahoma, tem interposto várias ações judiciais contra a regulamentação da EPA, nomeadamente para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa por parte das indústrias do carvão. Portanto, ele é contra essas regulamentações que a EPA impõe. Sim. Só para ficar claro. Sim. Além e essa disso, pessoa vai para a EPA agora. Sim. Okay. Além disso, afirmou que a EPA era ilícita e excessiva e foi aliado da companhia petrolífera ExxonMobil quando a empresa era acusada de mentir a investidores dizendo-lhes que não tinha conhecimento das alterações climáticas. E não é só isso. É uma pessoa que, Laura, comprovadamente... Calma. Laura, calma. E isto é que é o mais grave. As posições deles relativamente às alterações climáticas estão comprovadas como negativas, porque ele tem alguns artigos de opinião numa revista que é o National Review, que é conservadora e bastante direita, onde o Sr. Pruitt apelidava Barack Obama e os ambientalistas do gangue do clima, entre aspas. E escreveu, passo a citar, que o debate sobre as alterações climáticas está longe de estar resolvido, os cientistas continuam a não concordar sobre o impacto das alterações 95. E na relação que elas têm com as ações humanas. Abre um espacinho lá, que eu vou 97% dos cientistas neste momento concordam em relação ao tema alterações climáticas. Não é preciso dizer porque aqui está a levantar bastante polémica nos Estados Unidos. Já estamos a falar do senhor que vai ficar à frente da EPA. Pois, esse senhor não perguntas... era o que estava relacionado lá com o vídeo? Não, esse era outro. Esse é outro. Esse era o senhor muitos. Que está responsável para eleger mais ou menos... dar a posição a este senhor. Mas vai dar tudo à mesma coisa. É quem dá o poder de veto. Ora então, a coisa. A comunidade ambientalista e não só democrata, tudo mais, e cientistas já se fizeram ouvir sobre esta possível nomeação. Citando o comentário de Michael Brun, que é o diretor executivo da Sierra Club, que é uma das associações ambientalistas mais antigas dos Estados Unidos, diz que, e passo a citar, ter Scott Pruitt na liderança da EPA é como ter um incendiário a comandar os bombeiros. Pá, tá muito bom. Tá. Trip Van Noppen, presidente da Associação de Advogados Ambientalistas Earth Justice, diz ao The Guardian também que o líder da EPA devia garantir que o ar que respiramos é limpo e que a água que bebemos é segura. Não devia estar a trabalhar com os poluidores para eles ganharem mais dinheiro. Ele ganha dinheiro com isso. O Procurador-Geral de Nova York, Eric Snyderman, alegadamente. Bom. Eric Snyderman disse que Pruitt é uma escolha perigosa e não qualificada, que tem sido um agente da indústria de petróleo e do gás. E tem sido um senhor bastante crítico de Donald Trump e tudo mais. Infelizmente, na minha opinião, só agora e não na altura das eleições norte-americanas, o senador Bernie Sanders, que pronunciou que no momento em que as alterações climáticas são uma ameaça para o planeta, é triste e perigoso que Donald Trump tenha nomeado Scott Pruitt para dirigir a EPA. Pá, é assim. Quer dizer, eu dou com uma mão, tu vem e tiras com a outra. Mano. Não, tu deste... Desculpa lá. Epá. Tu deste com não, uma mão. Mas... A Laura puxou o assunto e tivemos... E eu também estivemos aqui a puxar o assunto para... Ai, porque é que eu não sei o que mais. E agora sim. Agora depois eu tirei agora tudo. Bota fogo, ora, né? Agora bota fogo. Está lá o incendiário. Está lá o incendiário, exatamente. Nós estamos a brincar com isto, acho que é rir para não chorar. Eu já estou nessa. É rir para não chorar, porque senão todas as semanas... Tem sido a nossa postura em relação a isto, porque senão... É tipo, não há outro mundo para viver. Pronto. Portanto, amigos, dá vontade de dizer assim, olha, alguém pegue nele e faça aquele esquema que o Schwarzenegger sugeriu, não é? De uma sala toda isolada com um carro lá dentro a funcionar e a outra sem nada. E qual é que ele ia entrar? Ou então obrigá-lo a entrar na do carro e ficar lá um tempinho para ele perceber as coisas. Desculpa eu ficar super irritada, mas fico. Porque está à frente dos olhos de toda a gente. É uma elite, uma pequena elite que está a fazer isto. É uma e tem consequências no mundo inteiro. E acho que está mais do que na altura do resto do mundo perceber que, por mais que a América, Estados Unidos da América, atenção, exato, queiram ser o país número um, o exemplo e tudo mais, não são. Não é não serem. O mundo, tem que perceber, o mundo tem que perceber que tem de pensar por eles. Que existe uma União Europeia, existe uma Europa, existe uma Ásia, existe uma Antártida, existe um Ártico, uma Austrália. Uma América do Sul, Estava a ver, okay. Existe todo o mundo, uma América do Norte, Canadá também. Obrigado. Pronto, e existem muitos mais países no mundo, devo dizer, lindíssimos, e que eu não conheço todos, não interessa. Existem muito mais países no mundo que têm de começar a pensar em conjunto, e caso estes próximos 4 anos sejam graves a níveis ambientais e noutros aspectos, é importante, eu vou deixar o caso porque eles são imprevisíveis, é importante que o resto do mundo saiba que pode caminhar, mesmo não tendo os Estados Unidos na América, nessa caminhada. Tenho dito. Bom, eu não tenho mais nada a dizer, a hora disse tudo. Epa, agora respira, Maura. Agora dá um time-out. Calma, um time-out. Pronto. Eu acho que estes próximos 4 anos prometem. É só isto. Não se sabe o quê. Prometem. Não se sabe o quê, eu vou dizer uma mas coisa prometem. Que eu acho que é muito importante passar aqui a mensagem, que é, independentemente do que o Trump tenha dito ou disse que ia fazer, eu vou-lhe dar uma chance, eu vou-lhe dar uma hipótese. Porque eu acho que toda a gente merece uma oportunidade de provar os outros que estão errados. Claro, isto é tudo em relação especulativo. À opinião. Isto é tudo especulativo. E eu quero deixar aqui que acho que é essa postura que nós devemos adotar. Que é, ok, o senhor diz isto, diz que vai fazer aquilo, faz... Epá, vamos deixar o tipo trabalhar, vamos deixar o tipo realmente fazer ou mostrar trabalho e depois vamos ver. Mostrar trabalho nem sempre é bom. Ah pá, vamos ver. Eu acho que temos que deixar ver. Sim, vamos ver, é isso. Vamos ver e esperem que estaremos cá para ver e para analisar. É bom, está vista a emissão desta semana também, vista e ouvida. Ouvida. Gente, já desabafámos tudo aquilo que... Já desabafámos tudo aquilo que tínhamos para desabafar, já falámos mal. Chakras alinhados, aumentar o tudo então. Chakras alinhados. Por isso, não se esqueçam que podem ouvir o Aquecimento Verbal todos os domingos às 6h30 da tarde, com repetição às 10 da manhã, à terça-feira, em radiozero.pt. Passem na nossa página do Facebook, em facebook.com/aquecimentoverbo. O nosso blog em aquecimentoverbal.blogspot.com, no nosso mail aquecimentoverbo@gmail.com. Subscrevam o feed. E consultem-nos, procurem-nos, porque a partir de hoje estamos no iTunes. Ah, pois é, gente. Com 7 anos de atraso e 196 emissões atrasadas. Não interessa podcast, estamos no iTunes. Interessa e com esta nos despedimos. A boa da semana é esta. Saquem a emissão e estaremos de volta para a semana. Até para a semana, pessoal. Tchau, pessoal.